desanimar. Sem medo do escuro eu vou sim. Sem medo do escuro eu vou sim. Sem medo do escuro eu vou sim. Minha fé vai me guiar. É aquilo, fica esquisito, não faz sentido. Uma razão sem motivo, um homem sem princípio. Um indício que na real é fictício. Passaram só esperando e nem deixaram resquício. Força, consciência, irmão, olha o equilíbrio. No chapa, chapa tá loucão, delírio. Ter sempre um sentido, não seja um desperdício. Faça algo, que todos somos prestativos. Minha trajetória é cheia de curva, até parece um S. Mas encontro o caminho sem ajuda de GPS. Paciência, relaxa, não seja rústico. Se a vida é uma só, cada segundo é único. Ideal é ser você todos os dias. Gaste o seu tempo pra cuidar da sua vida. A batalha recomeça, a luta não tá perdida. Vai, guerreiro, monstro, honre todas suas feridas. Força pra viver, fé para sonhar. Vou de encontro à luz, sem desanimar. Sem medo do escuro eu vou sim. Sem medo do escuro eu vou sim. Sem medo do escuro eu vou sim. Minha fé vai me guiar. A luz que me ilumina, você não tá enxergando. Me joga entre os lobos que eu volto no comando. Caminho é longo, nem pensei, fui sonhando. É que eu nasci chorando e minha meta é viver sorrindo. E eu fechei os olhos pra não ver mutilação. Falta de ar, o túnel sem ventilação. Multiação, vida vai num pescar de olhos. Construo meu castelo parcelando até os tijolos. Fronteira, não é nada, Paraguai tá cheio de furo. Barreira nem se fala, nós cresceu pulando muro, meu. Sonho é imenso igual o braço do Tucuro. Minha luta é igual a multa, no claro ou no escuro. Fecho os olhos, vejo além da escuridão. O bumbo do meu peito me demonstra exagidão. Percepção naquela, o nó vem na goela. E minha mente se revela mais monstro que os monstros dela. Força pra viver, fé para sonhar. Vou de encontro à luz, sem desanimar.